persona. Don't follow. Cause I'm cold like winter, hot like summer. Yeah. Baby, it's my love affair. It's my love affair, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. I got it, I got it, I got it, I got it. It runs in my blood, oh. I love it, I love it, I love it, I love it. You already know, oh. I take my dozen, I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky, you know. It's my love affair, yeah. Você está ouvindo Especial de Natal. Gente junto espalhado no colchão feito estrela do mar. Sou do tipo de fazer e não falar. Você sabe que em silêncio offline que o bicho pega. Cuidado pra não se apegar. Mas ninguém sabe do amanhã. O amor é doido, agarra a gente de surpresa. Te conhece sempre vira pão. Beijar sua boca é melhor que sobremesa. Feito de música das minha amarrei seu abraço. Obrigada, eu tô sossegada. Eu que nem era tão possessiva. Agora quero você só pra mim. Sei que o dia hoje tá tão lindo lá fora, mas prefiro comer seu carinho. Eu que nem era tão possessiva. Agora quero você só pra mim. Sei que o dia hoje tá tão lindo lá fora, mas prefiro comer seu carinho. Só, só, só pra mim. Só, só, só pra mim. Só, só, só pra mim. Quem disser que existe coisa melhor do que ficar juntinho tá mentindo. Eu cancelo qualquer coisa que me faça desfazer o nosso nó. Não quero e não consigo. Mas ninguém sabe do amanhã. O amor é doido, agarra a gente de surpresa. Quem te conhece sempre vira fã. Beijar sua boca é melhor que sobremesa. Feito de música da cinela, seu abraço. Obrigada, eu tô sossegada. Eu que queria, tô possessiva. Agora quero você só pra mim. Sei que o dia hoje tá tão lindo lá fora, mas você sabe que não tem pudor. especial de Natal, Sociedade. Então é Natal na Sociedade da Bahia, pra você ligadinho na melhor. É, Salvador! Você gastando todo. Só pra me dizer. Eu quero vir em Salvador geral. Geral. Esperança de ter. todo o seu amor. E eu continuo chamando de paz. E aí? Chamar é tão bom, tão bom, tão bom. Chamar é tão bom, tão bom, tão bom. Chamar é tão bom. Você está ouvindo Especial de Natal. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. De segunda a sexta-feira, Matheus Lucena entra em cena trazendo música boa, informação de credibilidade, a vida dos famosos e, claro, a sua participação. Aqui você faz o show juntinho com a gente, contando histórias do Minha Vida Virou Novela, tentando acertar o famoso no Quem Tá na Cena e controlando a playlist da Rádio Sociedade com o Pediu Tocou. E o show da tarde faz seu dia ainda mais feliz, com prêmios e a vibe que só a sociedade tem. Então você já sabe, hein? De segunda a sexta-feira, a partir das 2 horas. Show da tarde. Com Matheus Lucena. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Especial de Natal, Sociedade. Então é Natal na Sociedade da Bahia, pra você ligadinho na melhor programação, nosso especial de Natal, levando boa música pra sua noite de Natal, nesse dia 24 de dezembro de 2025, né? Véspera de Natal, a gente já tá aqui reunido com você pra trazer música boa e o clima natalino pra sua casa. Agora tem mais música chegando por aqui, vamos nessa, é o especial de Natal, Sociedade. Simone! Que você não me olha mais aquele jeito. Me incomoda essa preguiça da sua língua, os nossos beijos. Sem falar no amor mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o final e o fim eu tô. Deixa eu acabar! Chão da sala, me entrelaça até eu perder água. Diga! Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça. Mal feito, que o corpo acaba seco, que os poros não derramam as águas do desejo. Eu preciso de uma resposta, porque entre o tchau e o fim eu tô no meio. Se você quer que eu fique, me pega, faz aqui no chão da sala, me entrelaça até eu perder água. Você está ouvindo Especial de Natal. Asas Livres. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Sempre só fui o seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Dei adeus essa paixão. Asas Livres. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por me deixar pra trás. E as alianças que comprei tive que guardar. Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui o seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei você. Dei adeus essa paixão. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui o seu bem. Te entreguei meu coração. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Dei adeus essa paixão. Dei adeus essa paixão. Oh, oh. Bora! Outro beat danado, som que invade, pronto pra dar. Eu sei que tenho coragem, o mundo é selvagem, só Deus pra nos ajudar. Eu só quero viver, sem ter que controlar. Eu só quero fazer o que meu Deus mandar. Se cair pra debaixo, se lembre que a mola te joga pra cima. Um sorriso, um abraço da filha da sogra. É pura glória, eu só quero viver. Eu também, sem ter que controlar. Na Bahia, eu só quero fazer. Pensa, joga pra cima, pensa. Se bateu a ideia, você vem pra bem perto. Se bateu a ideia, meu neném, te completo. Se bateu a ideia, você vem pra bem perto. Se bateu, é agora, moça. Mas assim, é você. Deixa a vida correr, o tempo passar. Isso. A chuva molhar, o sol esquentar. Deixa a vida correr, o tempo passar. A chuva molhar. Que é isso? Danado, só quem invade, ponto pra decolar. Eu aceito, tenho coragem. O mundo é selvagem, só Deus pra nos ajudar. Eu só quero viver, o que? Sem ter que controlar. Eu só quero fazer o que meu Deus mandar. Se cair pra debaixo, se lembre que a bola se joga pra cima. Um sorriso, um abraço da filha da sogra é pura glória. Eu só quero viver também, sem ter que controlar. Eu só quero eu fazer. Quero ver! Foi só agora! Se bateu a ideia, você vem pra mim perto. Se bateu a ideia, meu neném, se completo. Se bateu, show da negão! É pra papai! Bora, bora, deixa a mãozinha! Deixa a vida correr, o tempo passa, a chuva molha. Deixa a vida correr, a chuva molha. Se bater, se bater, se bater, a ideia, você vem pra bem perto. Se bater, a ideia, neném. Alô, fuma! Se bater, é agora! Se bater, eu disse um, dois, um, dois, três. Deixa a vida correr, o tempo passa, a chuva molha, o sol esquenta. Senhoras e senhores, se bateu, bateu. Se bateu, a ideia, você tem. Se bateu, a ideia, meu neném. Se bateu, a ideia, você vem, tá bem perto. Se bateu, a ideia. Especial de Natal, Sociedade. É você ligadinho no som da Sociedade da Bahia. Quem chegou aqui agora pra desejar feliz Natal pra você, ouvinte Sociedade, é meu amigo Wilton Matos, rapaz. Ele que é do nosso Esporte Sociedade. Wilton, boa noite. Boa noite, Matheus. Aquele abraço pra você, um abraço fortíssimo pra todos os nossos ouvintes. Natal é aquele momento que a gente reúne família, amigos, pra confraternizar. Quem tava de mal faz as pazes e a gente deseja só boas energias pra finalizar o ano e pro ano novo que vai chegar. Exatamente, mesmo porque o Natal é o nascimento de Cristo, é o que representa o nascimento de Cristo, né? E a mensagem de Jesus foi sempre de muito amor, de muita união, de muito perdão e de muita proximidade. Então, se você, seu Matheus, está zangado comigo, me perdoe. Me perdoe. Feliz Natal. Aqui não tem zanga não, viu? Aqui não tem não. Então, se vocês também estejam em casa com seus familiares, abracem, beijem, curtam o momento, porque a vida é muito curta, a vida é passageira, a gente tá, às vezes deixa de dizer alguma coisa e depois não tem mais a oportunidade. Então, aproveitem. Eu tô aqui, invadi o estúdio para dizer Feliz Natal. Feliz Natal para você que tá ouvindo a gente. Feliz Natal para toda essa família, sociedade. Feliz Natal para você, Matheus. Feliz Natal para você, Wilton Matos. Feliz Natal para você que acompanha aí o 102,5 FM, o AM 740. Valeu, Wilton. Valeu. Grande abraço, grande beijo. Feliz Natal, galera. Zone, ninguém fica parado. Vamos brincar na paz, respeite quem tá do lado. Camarote, pipoca, até o trio balançou. Que é que tem? Vamos fazer a festa, é o Tchan que chegou. Tô chegando! Olha, verão, calor, solzão, fervor. É agonia grande, o carnaval de Salvador. Verão, faz barulho, Salvador, solzão, fervor. O é Tchan que chegou grande, carnaval de Salvador. É só tirar que eu se vai atirar pra esse lado. Girou, girou, girou, girou, girou, girou, ativou o ventilador. Girou, girou, ativou, girou, ligou o ventilador. É só ativou o ventilador. Girou, girou, girou, girou, girou, girou. É só ativou o ventilador. Ligou o ventilador. Girou, girou, girou, girou, girou. Shoo! número 2 do Camara. A número 3 do Camara. A número 4 do Camara. A número 5 do Camara. A número 6 do Camara. A número 6, Camarão! E a carreta lança, oh, oh, lança o ovo, passa nova quebradeira, nova dança. E quem não quebra a balança, vem no miudinho. Quem comanda o beat é o cavaquinho. Ah, carreta lança o ovo, passa nova quebradeira, nova dança. E quem não quebra a balança, vem no miudinho. E quem comanda o beat é o cavaquinho. Número 2 do Camara. A número 3 do Camara. Número 4, Camarão. A número 5 do Camara. A número 6, Camarão. A número 7 do Camara. Tudo bem com vocês? O Pagode do Segredo relembra sucesso, nosso pagode. Coisa que te ama, adora fazer, sempre fazendo. Sempre. Tudo bem com vocês? Das antigas! Você está ouvindo Especial de Natal. Rádio Sociedade da Bahia. Duas sintonias com a mesma programação. Urgente. De segunda a sexta, às 6 da manhã, abra seu olho, porque a pressão sobe com muita informação. Entrevistas, a política, o trânsito, a notícia do interiorzão da Bahia e a situação das rodovias federais que cortam o nosso estado. Tudo isso com a sua participação, a audiência mais qualificada da Bahia. Afinal de contas, aqui o povo tem vez e voz e a notícia não pode parar. Sociedade Urgente, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. É mais uma grande operação da polícia no combate à criminalidade. Qualquer possibilidade de algum confronto armado, porque a polícia não sabe, não tem como saber. Polícia Civil em ação, segunda-feira, 11 da manhã, pimenta neles, vem comigo. Especial de Natal, Sociedade. Especial de Natal, Sociedade. Muito bem, você ligado no som da Sociedade da Bahia nessa noite natalina, né? Você acompanhando aqui a nossa programação especial de Natal. E agora eu tô recebendo ele, Rogério Alves, nosso repórter aqui do Jornalismo Sociedade, para desejar Feliz Natal para toda a nossa audiência, nosso ouvinte Sociedade, Rogério. Fala, Matheus, um grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Eu quero desejar aqui um Feliz Natal com muita saúde e prosperidade para todos vocês que nos acompanham, que nos dão um carinho da sua audiência na 102.5 FM, na querida 740, os nossos internautas. Vivemos histórias incríveis nesse ano de 2025 e vocês estiveram presentes, vocês são o motivo da Rádio Sociedade liderar, estar de pé e ter mais de 100 anos de história. Feliz Natal, receba um abraço do seu amigo Rogério Alves. Valeu, Rogério Alves, aí o nosso jornalismo também presente, Rogério Alves desejando aqui Feliz Natal pra vocês. E ó, vamos de música, porque a playlist natalina é por conta da Sociedade da Bahia. Aumenta o volume. Tudo bem com vocês? O pagode do segredo relembra sucesso, nosso pagode. Coisa que te ama, adora fazer, sempre fazendo, sempre. Tudo bem com vocês? Das antigas! Sim. Que pena, nosso amor chegou ao fim. Já não te amo mais, chega pra mim. Te dei meu coração, você não deu valor. Fui outra, não me ligue, acabou. Que pena, nosso amor chegou ao fim. Já não te amo mais, chega pra mim. Te dei meu coração, você não deu valor. Fui outra, não me ligue, acabou. Já era. E já era, agora eu amo Daniela, eu amo as antigas, negão. E não me ligue, não me espera, já era, e já era. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? As antigas, irmão, bicho, bichão do povo, swing. Gostoso que traz alegria. Deixa o povo se envolver. O corpo mexer a solução dos problemas. Bicho, bichão do povo. Swing gostoso que traz alegria. Deixa o povo te envolver. O corpo mexer a solução dos problemas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vou pegar na cabeça e na cabeça. Levo o grito. Vou meter, das antigas, velho. Eu vou Especial de Natal.